Rádio UFRJ apresenta Poesia Sonora. Poesia Sonora. Poesia Sonora. Poesia Sonora. Poesia Sonora. Poesia Sonora. Poesia. Começamos agora mais um programa desta série A Voz Livre, Poesia Sonora. No repertório de hoje vamos ouvir a poesia de Juan Angel Italiano e Juan Parra del Riego, Hermeto Pascoal, John M. Bennett e Haroldo de Campos com Gilberto Mendes. As narrações pelo rádio dos jogos de futebol, que são tão comuns no mundo todo, sempre marcam pelas características de cada locutor. Todos usam os jargões conhecidos pelos fãs do esporte bretão. As narrações são um termômetro para os ouvintes de como o jogo está se desenvolvendo. Os locutores fazem as mudanças nos andamentos das suas falas e descrevem as cenas dos jogos. Com uma precisão, criam a tensão no momento do pré-gol e que levam os torcedores juntos. Ou também em momentos de erros e acertos dos juízes nas interpretações das regras do jogo. As palavras vão formando um verdadeiro contraponto, quase musical, destas narrações, criando uma energia e interação ao descrever as cenas de uma partida para os ouvintes. Juan Parra del Riego foi um poeta que nasceu no Peru em 1984, mas morou no Uruguai. Também faleceu no Uruguai muito jovem, em 1925. A sua poesia, no começo, era modernista, mas logo seguiu para os movimentos de vanguarda, principalmente o futurismo do início do século XX. Na obra de Parra del Riego, ele tem como tema o trem de ferro, os veículos motorizados, o futebol, a dança e as invenções que surgiam no novo século e que foram temas do futurismo de Marinetti. A sua obra, Canto al Carnaval, foi premiada em um concurso em Montevidéu, em 1925, no mesmo ano em que ele morreu. O poeta uruguaio Juan Angel Italiano usou a vibração de uma partida de futebol com o poema polirrítmico Tardecitas de Domingo, de Juan Parra del Riego. Este poema ele escreveu em homenagem ao jogador uruguaio Isabelino Gradin e foi publicado na revista Caliban número 1, em março de 1922. Angel Italiano criou o tratamento sonoro com diferentes transmissões de rádio da partida entre Uruguai e Austrália, que aconteceu no Estádio Centenário em 2001. O compositor e músico brasileiro Hermeto Pascoal, também conhecido como O Bruxo, usou o futebol para sua pequena e inspirada poemúsica. Ele pegou a narração do locutor Osmar Santos, que usava um jargão próprio para a apresentação de um gol. No caso, é um gol do jogador brasileiro Sócrates, que jogava pelo Corinthians. A música de Hermeto se chama Tiruliruli. Vamos ouvir. Palpitante, furioso, como el grito que se da sobre el aspecto un aviador, todo así claro y nervioso. Yo te canto, oh jugador maravilloso, que has puesto el pecho mío como un trébol de tambor. Ágil, fino, alado, eléctrico, repentino, delicado, fulminante. Yo te vi en una tarde olímpica jugar. Mi alma estaba oscura y torpe y un secreto yo llanto. Pero cuando rasgó el pito emocionante y te vi correr, saltar y fue el hurra. Y la explosión de camiseta tras el loco volatín de la pelota. Y las OES y las setas del primer jugo encaje, de la hoja de colores de tu cuerpo en el paisaje. Otro nuevo corazón de pro ardiente, cada vez menos despacio, se me puso a dar mil vueltas en el pecho de repente. Y te vi, Gradín, bronce vivo de la múltiple actitud, si saliente espadachín del golkiper cazador, de ese pájaro violento que le silba la pelota por el viento. Y se va, regresa y cruza con su eléctrico temblor. Flecha víbora, campana, banderola, Gradín, balazón y verde, Gradín, globo que se va, villarista de esa súbita vibrante carabola que se rompe las cabezas y empina más allá. Y como el volante, pasas uno, dos, tres, cuatro, siete jugadores. La pelota hierve en ruido seco y sordo de metralla, se revuelca en una epilepsia de colores y ya está frente a la valla, con el pecho, el alma, el pie y desde el tiro en la tarde se le estalla como un cálido balazo que se le da la pelota a cada red. ¡Bolobares! ¡Bolobares! ¡De los caídos aplausos populares! música, victory, tira un sol. Yo vi tres mujeres de esas con caderas como altares para pintar este mesía de emoción. Bradín, roba el relámpago de tu cuerpo incandescente, que hoy me ha roto mil cometas de una loca elevación. Otra azul velocidad para mi frente y otra mecha de colores que me vuelve el corazón. Tú, que cuando vas llevando la pelota, nadie cree que así juega. Tú crees que patinas y en tu baile vas haciendo líneas griegas que te siguen dando vueltas con su vaga serpentina. Pues acróbata, que de ímpetu del ataque más violento se escabulle, arquea, flota, no lo ve nadie un momento, pero como un submarino sale a sacar la pelota, y es entonces cuando suena la tribuna con el mar, todos gritan, ¡Rodín! ¡Rodín! ¡Rodín! Y es el roncoliaje negro que se quiere desbordar, saltan pechos, vuelan brazos y hasta el fin, todos se hacen los cueteros de una selva luminosa de sombreros que se van a hacer la luna, ¡grítale allá! ¡Rodín! ¡Rodín! ¡Rodín! Ouvimos, em primeiro, Tardecitas de Domingo, de Juan Angel Italiano e Juan Parra del Riego. E depois a música Tiro Liru Li, de Hermeto Pascoal, com a narração de Osmar Santos. John M. Bennett nasceu em Chicago no ano de 1942. É poeta visual e sonoro. Ele produz e distribui seu próprio trabalho através da Luna Bisonte Prods, uma pequena editora que ele fundou em 1974 e já publicou milhares de edições limitadas de escritores que fazem poesia visual e outras obras artísticas de ficção e poesia experimental. Bennett tem se apresentado como solista, mas também com muitos músicos colaboradores. Também se apresenta com outros poetas, como, por exemplo, Richard Costellanets, que já ouvimos um poema dele aqui nesta série A Voz Livre Poesia Sonora. Vamos ouvir quatro poemas de John Bennett. São eles Spitting Shirking, The Clock, Pants e Meat on the Ledge. Spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, shirking, spitting, and shirking, and spitting, and shirking, and spitting, and shirking, and spitting, and shirking, spitting, shirking, spitting, Shirking, spinning. The clock. I was shrinking as I fled the launch window. I was shrinking as I slept in the viewing audience. I was shrinking as I groped for the blanket under the laundry. I was shrinking as I forgot the transsexual humiliation. I was shrinking as I rolled the rubber band off my leg. I was shrinking as I rubbed the fly. I was shrinking as I dumped the ink on the cornflakes. I was shrinking as I followed the thought into a maze of mud. I was shrinking as I lumped the words in my throat. I was shrinking as I stood on a hill of sand. I was shrinking as I mooned in the kitchen curtains. I was shrinking as I fried a glove and hid cigars in the corners. I was shrinking as I smoked a book in the mirror. I was shrinking as I tried on a sunken shirt. I was shrinking as my arm withered and my eye expanded in dark. Pants. I put my pants on my head, my pants in my mouth. I threw my pants on the birch chair in the closet. I was stuffing with Kleenex my pants, escorting my pants to the bathroom full of ice where I wrung out the juice and drank of my pants. I dragged my pants in a bag through the shopping center and banked and shooed with my pants, stuffed the fridge with pants, and pants the dolly sprawled on the couch. I squeezed a key between my legs and stapled to the door my pants. Oh, pants, I thought, your pockets forever a hole, as I slapped the fly of my pants, as I wiped the window with my pants, as I fell in the dark and ranted and panted on the floor with my pants. Meat on the ledge. It's pulsing on the edge of a cliff. It's a roast, bloody and wet. It's a baby jerking its limbs. A hand is quivering toward it. An eye falls out of the meat. And I tighten my hat. I stare at its lips. They spluting, they words, they napkins, da's, hands, ears, and spectacles spat over the cliff. The meat is a mocker. It's dancing. It's a stake in a sleeper, a peeled dog in a wig. The meat on the ledge is pissing me heavy pink spots. It's a glass of blood flashing dawn at my eyes. The meat in the oven, the squalling hicks swallowed, the fat hissing on the red-hot walls. The rump on the ledge is rising, swelling, dripping its bristle over the empty air. As I stood in the kitchen, the smell of burnt paper, the fell-over chair, the grease on the diaper, the smoking fingers, the fork and pan. Ouvimos Meat on the Ledge, Pants, The Clock e, em primeiro, Spite and Shirking, de John M. Bennett. A voz livre, poesia sonora. E se os ouvintes quiserem maiores informações, sugerir ideias ou criticar, podem fazer através do e-mail poesiasonora2000@gmail.com. Nesta última parte do programa, vamos ouvir a poesia Nasce e Morre, de Haroldo de Campos, com música do compositor Gilberto Mendes e apresentação do coro Madrigal Ars Viva, com a regência de Roberto Martins. Haroldo de Campos, junto com seu irmão Augusto e Décio Pinhatari, foram os inventores da poesia concreta no Brasil. O poema Nasce e Morre foi escrito em 1958 e a música de Gilberto Mendes foi composta em 1963. O compositor Gilberto Mendes foi inventor e signatário do manifesto Música Nova, de 1963. Se morre. Vamos ouvir. Na, Mas, Ouvimos Nasce e Morre, de Haroldo de Campos, com música do compositor Gilberto Mendes, coro Madrigal Ars Viva, com a regência de Roberto Martins. E assim, ouvintes, chegamos ao fim de mais uma Voz Livre Poesia Sonora, toda quinta na rádio UFRJ, a partir das 10 horas da noite, no horário do Rio de Janeiro. Espero vocês na semana que vem. Tchau! Rádio UFRJ apresentou A Voz Livre, Poesia Sonora. Produção e apresentação, Marcelo Brissac. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora. Poesia sonora.